de baixo pra cima, só porradão, só porradão, só porradão. De baixo pra cima, só porradão, só porradão, só porradão. Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio, tô sem, tô sem freio. Como se fosse de botadão, como se fosse de botadão, como se fosse de botadão, como se fosse de botadão. Oficial. Vem cremosa safadinha, vem cremosa safadinha. Taca de taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha, taca de taca de taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha. Muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Vai na piroca de lado, vai na piroca e pé. Vai na piroca de lado, vai na piroca e pé. De baixo pra cima, só porradão, só porradão, só porradão. De baixo pra cima, só porradão, só porradão, só porradão. Tô sem freio, tô sem freio, tô sem, tô sem freio. Tô sem freio, tô sem freio, tô sem, tô sem freio. Como se fosse de botadão, como se fosse de botadão, como se fosse de botadão. Como DJ Verdeiro Oficial. Vem cremosa safadinha, vem cremosa safadinha. Taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha, taca de quinha. Muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Vai na piroca de lado, vai na piroca e pé. Vai na piroca de lado, vai na piroca e pé.